Identifique. Esta é a ZYH67, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Onda média 680 kHz, ondas curtas de 25 metros, 11.915 kHz e 49 metros em 6.135 kHz. A melhor programação para você.